3660. Cliente, qual é a posição dele em relação? Tá, 2 horas. Ok, grato. Só dá uma guardião 02? Na escuta. Área de influência da torre para retorno a Salvador? Chame a torre, no 86. 86, grato, boa tarde. Boa. Portão 03, pode ingressar aí ao lado da nave companhia. Araca, entrar, acaba de modificar. Eu tô vendo ele, obrigado. Então, 3566, táxi lento, previsto é 1-1, porém o mesmo se encontra ocupado ainda por um Airbus da, também da companhia. Mantenha a posição antes do táxi Juliette, aguardando instruções, então 3566. Sente, tá aguardando a Juliette, 3566. Só prossiga. Normal, prova da rotatória autorizada, prossiga 500 pés. Você conseguiu checar alguma coisa assim da companhia? Porque ele falou que o Doc já estava enviando o plano. Ah, ok, ele vai enviar ainda, sente. Ainda não recebi, assim que chegar aqui eu pago o cópia. Obrigado, mano. Esquerda 035, limitado pelo localizador, 3144. O X-Ray, papá. Sou vetor para sequenciamento, tráfego 12 horas, 4 milhas, cruzando 5 mil pés. Mesma direção, corre esquerda agora, vou na proa 350. O limite é magnético no 30 de cima. O arco é que você não pode ficar redução, cara. Esquerda 350, limitado pela 130 de cima. O senhor, por certeza, está aprovando a curva na esquerda para 350. Eu fiz uma pergunta, só o senhor respondeu. Preciso que o senhor primeiro cumpra e vai ser respondido. A redução vai ser a critério se eu tenho tráfego à sua frente e sua curva esquerda na 350. Curva esquerda, curva na esquerda, 350, e redução. Rapido! Ajuste 9506 desce via chegada à área 2000 pés, ajuste no 091. Ajuste via chegada à área 091, 044 se reduz 170 nós, no número 2 agora. Tráfego à sua frente 2 horas, 7 milhas. Redução para 170-3144, estou seguindo para 2000 pés. Gente. Zero, 050. Under radar vectors for space intern right ahead 250, the limit will be the 130 from streamer. Roger, vector for space intern right heading 250, limited by 130 from streamer. Go 169, sir. That's right. Controle, recito, FDS-BSF-2, informação 11, boa tarde. Aguarde, meu objeto. 3144, direita pro 070, em foto estabilizado. 070, camarada utilizado na 3144. XRI, papá. Curva direita pro 05. Correção, 060. Limite ao curso. A 3660, redução 170 nós, é possível? Afirmativo, reduzindo o 3660. Será vetorado para sequenciamento, curva esquerda, proa vai ser 350, limite a 130 de cima. Esquerda 350, limite 130 de cima, santo 3660. Go 1697, clear down to 3000 feet, Canadian 1011. Clear down to 3000 feet, Canadian 1011. Go no 328, redução 200 nós, no 328. Reduzindo 200 nós, go no 328. Voo 924, solo 02, libera a direita via eco. Libera a direita. Então, primeira direita via eco, liberando 1219. Gente, tráfego 3766 do externo, linha decola sem parada, o Webjet. Afirma, ouça. Linha decolar 90 com 18, Web. A linha decola 176. Setor para sequenciamento, esquerda pro 350. Limite é 130 de cima. A esquerda, proa 350, limite 130 de Simbra, gol 1328. Objeto 67 Lulu, teste via 2000, ajuste no 0111, 6721. Não deu para bloquear o 6721, perdeu contato por centro e estava sendo 160. Consciente, desce via para 2000 pés, ajuste no 0111. No 0111, via para 2000. Pode manter a escuta, por favor. Voo 697, esquerda, proa 180, limite ao curso. One 697, turn right now, ready 140. Orbit stabilization localizer. Ok, turn right or turn left? Turn left, head 140. Turn left, head 140, turn left, like the goal 1697. 3566, desça para 3000 pés, curva direita para o localizador, proa 050, informe estabilizado. Voo 600, checado trem, 100 graus, 18 nós, pouso autorizado. Positivo, baixado travado, livre pouso 90, 9600. Zero, torre no 8 decimal meia. Compre ele, Lima, chegou. Não tem o tango, chame a torre no 8 meia. Compre ele, 3144, torre no 8 meia. Torre 18 meia, tá 3144, ponto base. 566, apenas para informação, portão previsto é o 11. Porém, temos a nova companhia que se encontra no mesmo. Está com um probleminha no plano de voo. Já entrei em contato com a Infraero para relocar o seu portão. A mesma está checando junto com a companhia. Certo, UTAN 9504. Para Galeão, copio 380. Afirmativo. UTAN 9504, Salvador Galeão, autorizado no nível 380. Decolação no zero, primeira curva direita, prefira a saída da El Leda após Leda, rua Bridge, onde intercepta a rota Zulu 110. 5150, um transponder, o controle em 1 no 9 decimal 35, o TAN 9504. Sim, que autorizando o Galeão no 380, decola da 10, primeira curva direita, da El Leda, e antes do Lugo 10, 5150, transponder, 9504. Correto, reposicionando pronto para acionamento, puxa, o portão é o? Decolagem imediato, ok? Uno 600, solo 06, direita via Fox, 1219. Direita Fox, 1219, no 600. Tá 3144, na escuta tua, hein? 3144, boa tarde, passando Simbra, baixado e travado. Gente, continua a aproximação e a base companhia tomou posição para decolagem imediata, aguarda a liberação de pista, tá 3144. Tá 3144, aguardando. 3605, 100 graus, 18 nós, livre decolagem, pista no zero. Na 3144, formação de tráfego à esquerda, temos o helicóptero aproximando para a lateral da cabeceira 17, sem interferir no seu eixo de aproximação. Aguarde, pista livre. Aguardando a pista livre, tá? 3144. Papá, Romeu, Eco, X aí, papá. Continua a aproximação, pista 10, número 2 para o pouso, reporte, quarta milha para a cabeceira, checado o trem. Okay, Roger, copy the ILS approach in the contact level tower, frequency 118.6. Copy the ILS, level tower 118.6, hello. Hello. Zuno 44, trem de pouso checado, vento de 100 graus, 16 nós, pista 10, pouso autorizado. Livre pouso 90, tá 3144. Vento 3660, tá no localizador. 90? Negativo, se fizer simultâneo aí que vai travar tudo, entendeu? No, infelizmente realmente não dá. Se for fazer simultâneo, o TAM vai travar a taxa Juliette, aí ninguém mais ingressa no pátio. Inclusive tem um bang da Airjet no pátio 3 que logo vai chamar pro táxi. autorizado o LF para o gol 1328 nessa proa, né, senhor? Afirmativo, estou autorizado. Tráfego da TAM aí com 130 nós à sua frente. Gente, iniciando a redução, 1328. Controle de Salvador, TAM 3605. 3605, contato radar na decolagem, serviço de vigilância, 3605. O 924 mantém a posição antes da Taxi Juliette. Vai de táxi o Webjet 9731 com 04 a bordo, 350 de autonomia, alternando o convite. Desuno? 04. 04? Afirmo. Gente, vai iniciar o táxi. Reporte para o ingresso no pátio principal, ok? Só corrigindo, o 9731 da Webjet vai taxar em frente e vai seguir o Airbus da TAM, que encontra a frente no através da posição 04 como número 2. Se o táxi dará via pátio 1, Índia, ele no ponto de espera quando pronto, seguindo o Airbus da TAM, chama a torre 1086 e 11 na altímetro. A gente vai seguir o TAM no ponto de espera 1086, a gente vai contar a autoridade de ingresso do pátio 1 na sequência. O Gol 924 mantém a posição antes da Taxi Juliette, por gentileza. Quem chamou foi o TAM 3144? O TAM 9509, só para informar o PSL, é o 266, que o horário que está fora é esse mesmo, 1506, agora não sei. 950, PROA 015, ele meteu um 3050, TAM 9506. 9506 está reautorizado para 3 mil pés. 3 mil pés, e 11, TAM 9506. Para o táxi, 9504, Alpena, Guarulhos. Tem 1978, Guarulhos, 1326. Firmo. Então, 9504, via Índia, no ponto de espera, chama a torre 1086, o altímetro no 0 no 1. Paulo, Salvador, muito boa tarde. Tá 3144, na táxi foi alto. TAM 3144, táxi via Alfa, Juliette, pátio 3, quando lá tem sinalizador, portão Gogino. O seu pátio de destino é o 3 e a posição 09, quando lá tem sinalizador, TAM 3144. Gente, Alfa para o pátio 3, posição 09, TAM 3144. Afirmativa, ingressa via Kilo para o pátio 3, ok? Via Kilo agora para o pátio 3, TAM 3144. O Salvo Salvador, vão no 754. Bruno 754, Campina Grande, formação em curso da Papá, aguardo 390. Gente, eu queria só fazer uma... passar uma informação. Aqui no estacionamento aqui da posição 62, o pessoal da Infraero está fazendo uma reforma e está atrapalhando de visualizar a iluminação de balizamento. Pudesse solicitar que fosse feito manualmente em vez de ser pela iluminação? Estimativo, irei entrar em contato com a Infraero, grato. Ingressa à primeira direita, taxiway Alfa e mantém a posição antes da taxiway Juliette. O Papa Romeu Eco, taxiway Papa. O Gol 924 via Juliette 01 no portão. Juliette 01 no portão, 924. O Gol no 600 via Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, no 600. 3660. Guardando, liberação 3660. Torre UTAN 9504, no ponto de espera da 10 por 11. Gente, mantém o ponto de espera 9504, e vossa companhia já passando o marcador externo, agora liberação para ingresso. Mantendo na guarda 9504. Mantenha o ponto de espera. Mantém. Torre Salvador, boa tarde, voo no 328, a 2,5 milhas do Índia Serra, embaixo travado. Gente, agora o número 2 para o pouso, tráfego avistado, reporte, 4 milha para a cabeceira, checado o trem, o vento 90 com 18, no 328, gol. 7, prosseguindo e aguardando a autorização de pouso, gol 1-328. Gol 1697, underground 13, leaving via Foxtrot, 121.9, né? 121.9, gol 1697. 3144, você deve ter ataque pelo pátio 3 para o portão 9. Gente, a gente contorna aqui a situação. Vamos fazer o seguinte, o TAM 3144 vai dar passagem ao saitista à sua direita, passando agora praticamente a proa. Após vai ingressar a primeira direita, via Juliette, Alfa, Kilo, para o pátio 3, novamente. Gente, direita para Alfa, Kilo, para o pátio 3, seria a nossa posição de parada? 09 do pátio 3. 09 não pode. Salvador, gol no 697, lembrando as escolhas. Gol no 697, táxi via Alfa, mantém a posição, antes táxi Kilo. Vai dar passagem a um Alfa 319 da TAM. Ok, Alfa antes da Kilo, para passagem do TAM, gol no 697. Zul 4089 na escuta. Azul 4089 na escuta. Autorizado seu pushback acionamento, 03 ao portão, é portar. Afirmativo, Lima, Mike e Quebec. Na Quebec mantém a posição, chama a torre em 1 no 8 decimal 62. Na 1, oferta 133 decimal 25. Desculpa, senhora, está sendo entrecortada a mensagem de novo, não foi possível copiar. Por gentileza, acende o sinalizador. Gente, posição 9, pode ser 3144, graças. Chama Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 1-2-5-1-1-3-3-2-5-3-6-0-5. Web 6721, 3 milhas do Exército, Campo Abismo. Web 6721, complexo não MS, chame torre 118, decimal 6. Torre 286, Web 6721. Zero livre, pouso autorizado, 516. Confirmado para o gol no 328, senhor. Afirmo, confirmo, pouso autorizado, 100 graus, 16 nós. 7, autorizado, pouso. XR Papá, até uma alongada, ele está autorizado. Cruzamento, frequência livre, estacionar. Eco, XR Papá. Qual a posição, ok? Está mantendo a posição, senhor, 366. Tráfico avistado, continua com a expansão, aguarde pista no zero livre, tráfico precede, cruza a cabeceira no momento. 7. Manda Juliette, o gol no 67. B28 no solo, aos 17. Direita via Foxtrot, 1219. Foxtrot, 1-9, gol 1-2-3. Paulo, tem condições de solicitar fiscal de parte na posição 10 para ele, do 600 da Gol, pessoal de embaixo. Conexão da rampa aqui na aeronave, por favor. chame torre 118 decimal 6. Torres 86 até 9506. Gentileza, taxi Alfa e aguardante da taxi Juliette. Estamos apenas verificando a posição correta, ok? Taxi Alfa, guardará Juliette, são 3, são 366, desculpe, ó. Afirmativo, senhora, encontrou. 3660, está dizendo tá. E Alfa vai manter antes da Juliette, são 366. Afirmativo. Colo bom, 3 2 8. Bono 3 2 8, taxi via Alfa, dando passagem ao Airbus da TAM. E mantém a posição antes da taxi Juliette, aguardando. Estamos verificando o gate de destino, ok? Junto ao infraero. Alfa, para quem é Juliette, seguindo o TAM, Gol 3 2 8. O Paulo recebe o voo 600. Antes de falar imediato, tem que autorizar e coordenar e sincronizar com a aula da aproximação. Porque tem um Airbus companhia passando agora uma milha do marcador externo. Só um instante, por isso. Ah, tá legal. Na sequência está livre, vem. Só um instantinho, pode graça. Tá. No 697, a posição de destino 04, estamos apenas aguardando o Embraer da Azul iniciar o táxi, ok? Ok, aguardando, 697. Tá 9506 na escuta, Torres? Prossiga, senhor, boa tarde, na escuta, baixar, travado, estabilizar. Prontinho, passando o externo, continua agora a liberação, 37, o objeto parece ser liberado a pista. Gente, aguardando a autorização, 3906. 721 no Abjet, no solo 20, libera a direita via Eco e 1219 para prosseguir contato. 1219 é Eco, Web. Ok, a gente vai entrar em contato com o espaço e vamos verificar. Muito obrigado, Felipe. Sim. Solo Salvador, Abjet 6721, no Jona Eco, boa tarde. ...506, pista no zero, pouso autorizado, vento de 90 graus, 18 nós. Sim, pouso autorizado, no zero, até 9506. 3805, boa tarde, autorização de tráfego Guarulhos, nível 340. São 3895, ciente, número 2 para a cópia, por gentileza, aguarde. Confirmando, 3805. 3805, por gentileza, aguarde, preparando a Dael, Leta, eu diz, aguardando, ok? Número 2 para a foto. Obrigado. Portário no 377, por gentileza, aguarde, cópia para Natal, número 3. Informação em curso a papá. Então 9509 na escuta. Agora sim, possuímos a cópia para Campinas, está pronto? Autorizado Campinas, nível 340, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leta, após posição Bridge, Bravo Romeu, Índia, Delta Eco. Quando intercepta, o peso 1-6 e segue conforme a rota do plano. O controle em 1-9-35 e aciona 5402 no seu ponto. Botar 9509, está autorizado nível 340 para Campinas. Conforme a rota do plano de voo, decola pista 10, curva direita, né? O Leda, após Brise, uniforme do 1-6. Aciona 3, seu controle, 5402 no transporte. O cotejamento correto, confirmando, já está pronto para o espectramento no 1-1. Negativo, seria, está aguardando. Então 9509 apenas confirmando, já está pronto, o spec no 1-1 vai reportar pronto. Tá negativo, pronto, reportará pronto. Afirmativo, reporta pronto. Reporta por ambos de 107. Informa que já o grupo passou agora na velocidade de portão. Reporta Itapuã, Guardião 07. Tá bom, certo? Então, gol 8-0-P. 9406, prossiga. Estou guardando aqui o operador de Singer. Gente, eu vou entrar em contato com a empresa, ok? Portão 07, confirmando? Já estão, já. Delta 1219? Delta 219, 3950. O azul 4089 na escuta de solo? Aqui. Tá pronto pro táxi? Pronto pro táxi. Gente, confirma, tô aberto. Então, B72, 3 horas e 50, alterna confirma. L11, notinho, líder quase, 9504. Tá livre iniciando, tá 9504. Abject 9731, aliás, mantém após o reverso. Guardião 07, na vertical de Itapuã. Grael? Afirmo. Conforme então da presente, com a esquerda final para o Grael autorizado, chame solo controlado, 5-16, Guardião 07. Procedência cabe ou é o Cindy? Procedência Cindy. Entendeu que está autorizado então, Guardião, chamará solo controlado. Afirmativo, até o Grael autorizado, 5-16, 07. Cabe. Juliette, gol 697. Plano 3660, seguindo o Boeing da Gol, ingresso de Juliette, posição 05. Seguindo a aeronave à frente, para o 05, 3660. Foro 924, se dá informação para lá. 310 para Marcelo. Bono 924, ciente Maceió, tem para aprovado 350, meu terceiro para cópia, por gentileza, guarde. Guardando. Da 9504, para os 25, 1935, boa viagem. 1935, grato. Controle Salvador, é o TAN 9504, decolou na sua escuta. 9504, contato radar de decolagem, sub para o nível 380 na saída da EL, após Leda, direto bridge. 380, perfil da EL, Leda, bridge, TAN 9504. Bom no 806, na escuta? Na escuta, 806. Por gentileza, um estimado para início do push. Bora, pushback e acionamento. Ciente autorizado em pushback acionamento, teria condições de realizá-lo de modo a deixar a entrada do 07 livre para o parqueamento no Boeing da companhia? Então empurra mais para trás e deixa a entrada do 07 livre, 806. Grato. O Gol no 328 na escuta? Prossiga. Posição de destino é 07. O Boeing da companhia já iniciando o pushback nessa posição e vai deixar a entrada livre para o seu parqueamento. Quem atenta ao mesmo? Ok, então mantém a posição, aguardando a aeronave iniciar o pushback, que é prossegue ali. A mesma já está iniciando o pushback, pode prosseguir lentamente via Juliette, apenas atentando ao mesmo, ok? Gente, a aeronave vai ceder e a gente entra, é isso? Afirmativo, pode prosseguir com cautela via Juliette. O Boeing da companhia já iniciando o pushback no 07, já foi coordenado com o mesmo a deixar a entrada do 07 livre para o seu parqueamento, ok? Certo, graças pela informação. Esse monte? Esse. Valeu. Abraço. O Webjet 6721, no Juliette, posição 03. Juliette 03, 6721. Dan 9506 na escuta. Proceda na escuta. Por gentileza, mantenha a posição antes da taxa de LED. Estamos apenas aguardando uma posição do para onde o senhor irá parquear, ok? Não tem certo. Claro que a gente mantém a alfa antes da GD, que é 9506. Azul 0089, teclagem autorizada 100 graus e 6 nós, azul.